A adoção de sistemas de preparo intensiva representa uma adequada opção produtiva para o aproveitamento das potencialidades naturais da região de mercado da produção de queijo da Serra da Estrela, DOP, produto de elevada qualidade e forte identidade territorial, cuja produção está tradicionalmente assente na prática do pastoreio de animais de raça autóctones, como as ovelhas bordaleira e mondegueira, também adaptadas às condições locais. Apesar da sua grande notoriedade, não deixa de ser, por vezes, um produto escasso no mercado, o queijo da Serra da Estrela. Não é muito fácil de encontrá-lo no mercado. Encontramos produtos com referências facilmente associados à Serra da Estrela, que não são DOP e a um preço diferente. Existem, efetivamente, raças autóctones que interessam preservar e aumentar. Existe conhecimento, novas queijarias, bons queijeiros, existe também, certamente, mercado. Mas a verdade é que as dificuldades subsistem em volta do produto há longos anos. E os produtores nem sempre são devidamente remunerados pelo facto de produzir um produto de qualidade.